não está mais nas capitais, mas sim em todos os lugares. Cidade parada se tornou violenta. O crack chegou invadindo a sua cabeça. Se não ficar ligeiro, morre na sarjeta. Moleque inocente está indo toda hora com vergonha de dizer: não há droga, viaje sem volta. Muitos manos se foram e só ficaram na nossa mente. Que Deus proteja você e a nós, pra não ficar dependente dessa porra que mata. Quem não tem consciência, coloca na lata e acende o isqueiro e vira fumaça. Presta atenção, o perigo que passa, você se aprofunda mais, cada vez mais, e não consegue dominar a vontade de fumar e começa a roubar, a se descontrolar, andando na noia para lá e para cá. Mais adiante vê uma madame na esquina e rouba a bolsa dela e vai virar rotina. Toda hora é uma vítima, perde uma coisa aqui e outra ali, e o dinheiro que pega é pra consumir, para se destruir. Alguns meses se passam e você não presta atenção. Sua vida é colocada dentro de um cachimbo, meu irmão. A hora se passa e os dias também. Seu pensamento está muito além, longe daqui, vai ficar assim. Tanto faz a luz do dia ou a noite, não consegue dormir, só pensando em sustentar o vício e colocar a pedra dentro do cachimbo. Vai te matando aos poucos, já com um ano de uso. Está a pele e o osso dentro de um poço. Não tem vergonha pra se levantar, só pipa. Esta é a lembrança que você vai guardar. Em um outro lugar vai se desesperar quando a overdose chegar. Tremendo ali no chão com a lupa estatalada, a língua enrolada, não pode mais fazer nada. Coloca na lata ou na marica, acende o isqueiro e vira fumaça. Sangue, presta atenção, esse caminho não leva a nada, só morte e a desgraça. Coloca na lata ou na marica, acende o isqueiro e vira fumaça. Sangue, presta atenção, esse caminho não leva a nada, só morte e a desgraça. Quando cola perto dos doidos é chamado de pedreiro, não adianta falar. Ele não larga do isqueiro, irmãozinhos com 9, 10, 11 anos poderiam praticar algum esporte ou está estudando. Não, como eu vejo por aí, se acabando de tanto pipar. Pelas ruas escuras ninguém vai te ajudar, só a luz do isqueiro vai te iluminar. Mesmo dando errado, nós estamos do seu lado. Eu sei que a vida é difícil, tem que saber levar, porque tem várias paradas erradas para poder te matar. Se tem que ser assim, assim será. Porque não segue o exemplo de outros pivetes, jogando uma bola, indo pra escola, tendo uma vida normal, mas escolheu esse caminho e pode ser fatal. Só dá valor ao crack, não dá valor à vida. Não tá nem aí se é pra matar ou se é pra morrer. Primeiro vem o vício, o resto que vão se fuder. Começa a dever até a alma, rouba fita pequena, não vai te adiantar. Com certeza os dois do bom vitini que lá não adianta rezar, porque não pensou antes de usar.